Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleira! Cara, um episódio meio antigo, um episódio meio desfalcado, um episódio meio velho. Cara, que eu nunca usei adjetivos tão ruins pro episódio. Mentira. É um episódio meio atrofiado. Meio torto, assim, meio caído, né? Meio expurgando o Ronaldinho. Envergado pra cima. Peraí, você tá falando de que agora, cara? Você tá conseguindo variar bem os adjetivos agora, né, cara? Parabéns. É, porque a velhice vai chegando, a gente vai ganhando mais experiência. É. Daí eu paro de usar só delicioso, maravilhoso, dengoso e coisas com oso. Enfim, porque a experiência vai chegando, né? E vai chegando junto da experiência outras coisas, como as dores lombares, como a decadência físico, mental e o que, que mais que acontece? Eu não sei. O cara fica assim, esquecendo os adjetivos e falando merda na abertura dos programas. Sim, a idade ocasiona isso e nós hoje vamos falar dessa decadência. Vamos falar do AVC, que é a piada da Praça Nossa, a velhice chegando, não é isso? É isso aí, cara. Uma piada incrível. Então, o episódio de hoje é só a velhice chegando e para gravar esse aqui episódio, estamos aqui hoje, eu, Pombo, o nosso amigo Chacal. É, meu jovem, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Nunca antes na história da podosfera alguém já usou essa frase para falar que o podcast é assunto parecido. Que eu exatamente. Mas tudo bem. É a entrada mais surpreendente. Mais surpreendente, quer dizer, mal pude ver esses movimentos. E falando em ver os movimentos, estamos aqui com o mestre da agilidade das pedaladas, velho, claro, nosso amigo Robinho. É, rapaziada, aqui é o Robinho e outro dia eu tive cãibra de tanto jogar FIFA. Ah, tá. Só podia. Tá exercitando um pouco. É. Foram nos dedos as câimbras, não? Ele tava jogando com o I. Ah, deu pra entender. Imagina só a câimbra. Isso aqui foi que deu, não, cara, mas tudo bem. Deu pra ver. E, falando em dar pra ver, estamos aqui hoje com o tricolor mais velho do universo, será? Não sei. Nosso amigo Pan. Não sou mais velho. Inclusive, eu queria ser registrado aqui nesse momento incrível sobre um programa de velhice que eu sou o caçula desse podcast. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Olha só. Ah, mas você sou é mesmo. Todo ápice. E assim, a gente pode dizer que certas partes duas estão muito mais gastadas do que dos outros, né, participantes desse podcast. Então você pode se considerar do velho. Gasta aí, né? É, então tá certo. Mano. Uma parte gasta minha e outra parte gasta sua. A gente exatamente, vai reversando. Vamos terminar de falar de desgaste depois? Eu acho que já ficou meio desgastado esse assunto, pelo menos pra abertura. Depois de recados, né? Antes, rapidinho, tem uma dúvida. Por que o logo do podcast é um presunto? Na verdade não é um presunto, não. É um salame, cara. Eu vou mostrar pra você lá atrás por que é um salame, beleza? Tá bom. Valeu. Tranquilo, então. Então, vamos fazer isso logo após os nossos recadinhos. Recados! I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot. Começando nossa sessão de recados de hoje, como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Cara, para entrar em contato com a gente, a forma mais clássica, né, é o e-mail. A pessoa pode mandar um e-mail para boleiragem@10ou2.com.br, mas existem alternativas também, né? Você pode encontrar a gente lá no Facebook, que é facebook.com/blog10ou2, e lá você pode fazer comentários no post do episódio, você pode mandar uma mensagem privada pra gente, tem várias maneiras de nos alcançar por lá. E você pode falar com a gente também pelo Twitter, que é twitter.com/blog10ou2. É, que inclusive, assim, no Twitter e no Facebook vocês podem seguir a gente, né, cara? Que é até legal pra vocês ficarem sabendo das coisas que estão rolando, né? Exatamente, é verdade. Vão receber os nossos recadinhos aí. Eventualmente a gente pode querer anunciar alguma coisa além dos episódios, né, que estão saindo. Porque, assim, a forma principal de você saber que saiu um episódio é o feed, né? Você pode assinar o nosso feed e aí você vai receber os episódios, assim, que eles saírem, não vai ter que se preocupar com o horário, não vai ter que ficar olhando lá o Facebook toda hora, não vai ter que ficar olhando o blog toda hora. É, mas peraí, cara, teve gente que travou agora, que a gente falou de assinar o feed, nego, né? Pô, que é esse negócio de feed? Então, cara, se você não tá acostumado a usar nenhum agregador de podcasts pra poder ouvir os seus podcasts, cara, isso vai mudar a sua vida. Você pode baixar um aplicativo aí, pode ser o iTunes no iPhone, pode ser o Stitcher, pode ser o próprio Podcast Addict pra Android, que é bem bom também. Tem uma série de programinhas aí que você pode baixar. Exatamente, quem usa iPhone tem o próprio podcast, né? É um aplicativo nativo que você pode ouvir os seus podcasts por lá. É só você procurar a boleiragem em qualquer agregador desse que a gente comentou, que você vai achar a gente, entendeu? É bem simples. Você vai receber todas as atualizações dos nossos episódios, assim, sem ter que se preocupar com a data, com o horário que vão sair. Saiu, você recebe, entendeu? É bem simples. Exato. E já que você falou aí de iTunes, Robinho, acho que a galera pode também tentar participar com a gente, deixando uma nota positiva pra gente lá, de preferência 5 estrelinhas, deixa um comentário pra aparecer, diz alguma coisa legal aí sobre a gente, pra que a gente possa alcançar mais pessoas, pra que a gente possa chegar em mais lares e aquecer mais corações. É isso aí, a gente tá sentindo falta de vocês por lá. E eu acho que os nossos recados terminam por aqui, né? Partiu a sua principal? Partiu, então partiu. Bom, entrando no nosso assunto principal, eu queria aproveitar para perguntar para vocês se tem alguma coisa que vocês sentem assim, que vocês conseguiam fazer com muita facilidade no passado e agora vocês não conseguem fazer de maneira nenhuma. Não tô falando de dificuldade, não. É de não conseguir mesmo, sacou? Tá falando só de futebol ou você tá falando em geral, cara? Soletrar. Inicialmente de futebol, mas depois eu vou querer saber também no geral aí. É complicado, complicado. O Plump já falou que soletrar, né? Difícil. Normalmente o Plump não consegue soletrar porque fica um cara atrás dele ajudando e ele só fica, não sai nenhuma outra vez. Ai, ai, ai. Começou cedo. Isso é bullying com o mais novo. É, pois é, cara. É um novinho mesmo, né, cara? Os novinhos estão demais, tricolores. Estão demais, estão demais. Pô, respondendo minha própria pergunta, na verdade. Cara, que isso? Na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu queria responder, entendeu? Ah, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, de fazer alguns dribles que antigamente eu fazia de forma muito fácil, sabe? Porque eu tinha uma mania antigamente de fazer dribles que eu tentava passar no meio de dois, entendeu? Tipo, fazer algumas paradas assim, sabe? Não pra fazer aquele sanduíche maneiro que a gente gosta, né? Tipo, mas realmente passar entre as pessoas, entendeu? Passar pra sair do outro lado. E aí, cara, hoje em dia, eu só consigo fazer isso quando eu tô jogando futebol dos Masters, né? Que é, tipo, a galera bem mais velha. Mas, cara, é muito difícil, cara, porque o meu corpo pensa na parada, mas não age na mesma velocidade, cara. É muito sinistro. É, no meu caso, ficou mais difícil porque o meu corpo aumentou também, né, cara? Na horizontal, assim. Fica mais difícil passar no meio das pessoas. É, assim, eu na verdade eu sinto dificuldades além dessa, né, cara? Eu acho que, já que a gente entrou nesse assunto da limitação, eu posso dizer que eu sou o cara, porra, fisicamente limitado, não só, né, pelo peso que eu ganhei, mas também pelas lesões seguidas que eu vim sofrendo aí ao longo dos anos, entendeu? Eu sempre explorei demais o meu corpo, não da mesma forma que o Pluff explora o dele, por exemplo, né, que é muito específico. Porque você é mais esperto. Ok, ele me aconselha ser direto a tentar fazer, mas eu sempre nevo, por enquanto. Mas assim, o que acaba acontecendo é que eu sempre fui muito fome de bola, a gente já falou isso no episódio aqui, falando sobre, né, o estilo de cada um na pelada. Então eu nunca recusei jogar futebol quando eu tinha oportunidade. Então eu sempre joguei bola lesionado, na verdade eu joguei bola muitas vezes lesionado, e o pessoal ficava falando, pô, até maluco, cara, daqui a pouco tu não consegue mais andar e tal, não sei o que. E eu tenho torções crônicas nos dois tornozelos, entendeu? Ao ponto de eu ir no hospital e o médico ficar assim, sem entender porra nenhuma quando ele vê o raio-x do meu tornozelo, com aquela porra, parecendo uma bola de sinuca toda branca, assim, o meu tornozelo, de tanta calcificação errada. E isso gera uma série de limitações, entendeu? Por exemplo, tem dia que o meu tornozelo simplesmente desencaixa no meio do futebol. E aí, tu faz o quê? Sabe qual é? Tipo, é muito bizarro. Eu tenho noção, é muito triste, cara. Eu tenho noção que a única solução pra mim seria um dia pegar e fazer a cirurgia, botar lá o cara pra martelar meu, tentar esculpir de novo meu tornozelo, sabe? como é que é? É de verdade, cara. Sério. Sim, eu imagino. Cara, agora eu entendi por que você joga tão mal, cara. É, tá vendo? Olha aí, que vacilo. Tá vendo? Bom, joga bem, rapaz. Sacanagem. Eu só bem, vou joga. Responder porque eu não sei qual dos dois que tá falando. Mas, quando eu... mas de verdade, cara, é realmente muito triste porque você... Assim, eu não sou nenhum gênio da bola, nunca fui e tal, entendeu? Inclusive, eu sou, cara, sou gêmeo da bola. É, né, cara? Tô gênio da bola. Eu sou gêmeo da bola, o Robin também. É incrível! Ah! Você mereceu! Mas não, cara. É, assim, eu, na verdade, quando eu era mais novo, eu nunca fui gênio e tal, mas eu sempre fui muito tenaz, assim, muito esforçado jogando bola. Tipo, eu podia estar quebrado do jeito que fosse, cansado e tal, não sei o que, eu sempre dava o máximo, no bom sentido, por todas as bolas, entendeu? Não só as pares. Que isso, hein? É aquele cara que se agarra na grama e dá um jeito de levantar de novo pra tirar a bola, que dá o carrinho onde ninguém achava que ia alcançar, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu ainda tenho uns espasmos disso, só que aí quando eu tento fazer, minha mente vai lá, pensa e eu acabo me lesionando tentando fazer, entendeu? Mais ainda. Então é um grande problema, porque a minha mente precisa acompanhar que eu não tenho mais 20 anos de idade. Mas, cara, que história bonita, cara. O futebol pra você é uma questão de superação, então, né? Que nunca acontece, mas na minha mente ainda funciona assim. Pô, mas isso é sinistro, cara. Acho que quando você envelhece, o seu maior adversário em campo é a sua própria mente. Porque, cara, muitas vezes eu perco jogadas porque eu tenho certeza que eu vou conseguir, sacou? Eu demoro pra perceber que aquilo ali tá fora do meu limite, entendeu? Que, cara, não é mais pra mim essa jogada, eu não vou conseguir fazer. Então, assim, jogadas que antigamente eu conseguiria levar pra linha de fundo e, tipo, dominar, hoje em dia eu já paro com a mão na grade, entendeu? Eu paro com a mão na mureta porque eu não consegui, tipo, correr o suficiente ou não conseguir parar a tempo, entendeu? A jogada clássica, muito assim. A jogada clássica do velho, quando você sabe que, ah, porra, tô ficando velho, é quando, assim, no meio do futebol, tá todo mundo correndo pra lá e pra cá, fazendo outras paradas e tal, não sei o quê. Aí tu vai lá, tenta acompanhar, passa 2 minutos, tu bota aquela mãozinha clássica no joelho, sem ser pra dançar o chão, mas só pra descansar um pouquinho, sabe? Vai descrer, cara, com caralho, quando tu põe a mão no joelho, assim, tu vê que tá todo mundo correndo, você com a mão no joelho, você realmente tá descendo a curva, sabe? Pois é, eu normalmente faço umas paradas assim, quando eu quero descansar, assim, eu normalmente jogo na zaga porque é o único lugar onde eu consigo jogar por mais tempo, entendeu? Porque eu acabo correndo menos. E aí, qual é o lance? Eu procuro o cara mais lento pra marcar. A não ser que seja assim, tipo, sei lá, o cara é muito experiente, aí eu tenho que tentar ir na experiência também. Ele procura o cara lento. Eu procuro o cara lento pra marcar, exatamente. Eu marco aí... logo o cara lento. Ele fala assim, quase isso. Perto do cara lento. Mas é porque, assim, se eu for marcar um cara muito rápido, eu sei que eu vou cansar mais rápido ainda, entendeu? Porque, por incrível que pareça, eu não tenho a velocidade de sempre, mas ainda consigo correr um pouquinho rápido. Só que isso dura 5 minutos, sacou? E aí, se eu ficar correndo atrás de gente rápido o tempo todo, eu morro muito rápido. E aí, o que que eu faço? Eu fico tentando ali marcar a galera que corre menos, ou então o cara que tá na banheira, entendeu? Que aí ele vai ficar se movimentando ali, mas só andando de lado, não sei o que, coisa e tal. Eu procuro fazer isso pra não ficar cansado nos primeiros minutos de futebol. Não, então, pelo que eu entendi, o cara lento você ainda aguenta. É, então, cara. Na verdade, não, né? Não quer dizer que eu consiga encarar, entendeu? É diferente, Eu não encaro, eu fico marcando ali. Só de costas, né? Porque é menos pessoal, né? Não, não tem como você marcar de costas. Você tem que marcar o cara. Olha, rapaz, até tem. Falou que é quem tem. Esse aí é o treino básico do Fluminense, cara. Antes de você aprender a tocar a bola pro lado, você aprende a marcar de costas, cara. A gente não tem o nosso amigo Povo lá na pelada, que o cara parece que tem 8 pernas. Que isso, cara? Bom, o cara estica a perna ali de um jeito que até de costas ele tá marcando. É, o Povo tem uma habilidade especial. Digamos que eu não tenho essa característica dele. O Povo e o Dalcin, né, cara? A gente tinha o Dalcin também que jogava com a gente lá na pelada, que ele só ele praticamente esticava a perna igual o Dalcin, cara. Cara, eu tô impactado até agora por uma parada que o Chacal falou, cara, que disse que o principal limitador é a cabeça, né, cara, é a mente, porque pra mim o principal limitador são as minhas pernas, cara, porque assim, eu penso as jogadas, mas as minhas pernas elas parecem muito mais pesadas e eu tento fazer um movimento, mas eu não consigo, cara, isso é muito triste, cara. Se a sua mente estivesse sabendo que você tem essa limitação nas pernas, ela teria planejado uma jogada parada mais simples pra você fazer, entendeu? É a sua mente que tá te traindo, cara. Mas aí que tá, cara, porque você falou que você não consegue fazer os dribles difíceis, mas eu já não consigo fazer nem os dribles fáceis, cara. Tá muito triste, mano. Tô ficando até deprimido aqui. Pois é, cara, isso é triste mesmo. Mas assim, cara, em relação à lesão, eu sou o único, então, ferrado, zoado? Não, cara. Não, assim, na verdade, essa parada de lesão, ela... Eu não tenho um problema crônico de lesão igual a você. Eu sempre me machuquei muito jogando bola quando era jovem, mas depois de velho, eu comecei a procurar evitar o problema, entendeu? Então, assim, se eu tô muito cansado, por exemplo, eu sei que se eu continuar jogando, eu vou até passar mal, então eu paro. Aí, tipo, se eu começo a sentir que eu vou ter cãibra ou que eu vou ter alguma coisa na coxa, eu já paro também, entendeu? Eu sempre procuro parar antes de me quebrar. Tipo, se eu tô chegando perto do meu limite, eu já procuro também evitar, começo a correr menos, ainda menos. Fala assim, hoje eu conheço o meu corpo por completo. Exatamente. E vocês também conhecem, né? Já estudaram. Não. Todo mundo tá conhecendo. Eu conheço o corpo, mas o meu não. Não, você conhece o meu. Eu não conheço o corpo do Pluff por completo, assim. Tem algumas cavernas que são muito difíceis de explorar. Eu não sei em que momento... Mas aí é uma deficiência sua, né? Que é a sua inferioridade, digamos assim. É verdade, é verdade. Com certeza. É porque, assim, eu tenho medo de encostar no diafragma, né, entendeu? E pode causar problema. Mas vamos mudar de assunto. Nunca meio velho. É, cara. Eu tenho uma tática muito boa, cara, pra velho, que é pedir pra ir pro gol constantemente. Porque, assim, em pelada, normalmente ninguém quer ir pro gol. E aí, quando eu percebo que eu tô ficando muito cansado, eu peço pra ir pro gol, cara. Ou seja, na primeira partida, eu já tô pedindo pra ir pro gol, entendeu? É, mas tu agarra bem, porra. Aí é mole, né, pô? Imagina o cara que não tem talento nenhum no gol, tipo o Ricardo, lá da nossa pelada. O Ricardo, quando o pessoal chuta a bola no canto, ele curva o corpo dele pro outro lado e estica o braço pro meio do gol, sabe como é que é? Então, aí é foda, o cara pede pra ir pro gol, nego já vai começar a xingar o cara, entendeu? Mas aí ele não precisa ir pro gol assim, cara. Ele tem disposição, entendeu? Eu fico morto e aí eu tenho que ir, cara. Não tem alternativa. Ou é pro gol ou é parar de jogar, entendeu? Mas assim, é óbvio que esse cara faz isso de propósito, pra ninguém querer que ele vá pro gol e poder jogar na linha direto. Poder jogar na linha. Exatamente. É uma tática. Engraçado o seguinte, cara, a gente falando de pelada, antigamente era assim, você chegava assim no meio da pelada, uma hora de futebol, mais ou menos, tu pega e fala, quem tá lá de fora? E o pessoal faltava se matar, sabe como é que é? Pra entrar lá de fora. Porque todo mundo tava, né, ali no ânimo ali, doido pra jogar, ansioso e tal. Hoje em dia, dá uma hora de pelado, tu pergunta, quem tá lá de fora? Tu já vê, metade já tá ajeitando assim a chuteira, querendo tirar a chuteira, entendeu? Fala, pode crer, cara. Precisa de um time pra jogar que faça. Ah, ele vai e tal. Fica todo mundo. É o contrário, sabe como é que é? Exatamente. As pessoas ficam apontando o outro. Não, deixa ele jogar isso. E tal. É bizarro. Empurra pro outro, cara. É isso mesmo. Isso. Mas vou te falar, eu quebrado da vida, eu não sou assim, não. Quem me conhece sabe, cara. Se eu puder jogar sem perna ali no final da pelada, eu ainda tô lá, cara. E a última é sempre de 10. A última é sempre de 10. Eu normalmente acabo fazendo isso às vezes, cara. Eu tô no time que fica empurrando pros outros porque, cara, eu já fico muito, muito morto, cara. Assim, eu volto pra casa me arrastando, assim, de cansaço. É sinistro, cara. Isso aí é uma parada que eu achei que nunca fosse acontecer. Porque quando eu era moleque, pô, jogava bola até os outros cansarem, cara. Eu não cansava. Eu podia jogar de manhã até de noite, cara. Eu não ficava cansado. O Robinho também, entendeu? E aí, cara... Eu assim, canso também, mas é que eu deixo pra cansar depois do futebol, sabe como é que é? Eu sério mesmo, eu chego em casa, tomo um banho, aí eu deito na cama, minha perna não tá mais mexendo, sabe como é que é? Ela tá lá sejando de dor. Aí eu meio que morro, sabe? O Goku depois de mandar Genkidama, assim, que que tá acontecendo, bum, capota, sabe como é que é? Sim. Então eu acho que eu acumulo todo o cansaço pra alguns momentos depois do futebol. É mais ou menos por isso que eu ainda consigo. É claro que isso daí... Eu acho que se meu tornozelo melhorar um pouco, eu volto a fazer isso, entendeu? Eu tenho prejudicado mais. Cara, pode crer. Você tá falando de cansar, eu geralmente me canso naquele aquecimento que rola antes da primeira partida, sacou? A galera tá ali chutando a bola, fazendo embaixadinha. Eu falo, vou fazer umas embaixadinhas aqui pra esquentar, né? Bater um altinho. Quando acaba aquilo. Eu também. Eu não brinco disso. Eu não faço aquecimento, não faço gol a gol. Não participo de nada dessas paradas altinhas. O pessoal fica pra não cansar antes, cara. Tá maluco? Vou gastar minha barra de vitamina? É, exatamente. Não, é porque ele brinca de gol a gol pra não gastar os gols antes do jogo, né? É igual a Gary Lineker. Não, não é por isso não, pô. É cara, só pra tá não bem, cara. Mesmo. Tem a galera que cansa na hora do colé, chegando na pelada e tem que rodar a quadra pra apertar a mão de todo mundo. Porra, pior que tem mesmo, cara. Não vou nem citar. Tubarão? Cara, eu não falo de ninguém, cara. Da última vez que eu fui na pelada, eu comecei a partida fazendo um gol, né, pra poder representar, né, e tal, pô, jogando decentemente. Logo depois eu já não conseguia mais mexer minhas pernas direito, pedi pra ir pro gol e em pé no gol, cara, eu me esforcei pra não deitar e me desmaiar ali, cara, porque eu tava parado e eu tava passando muito mal, cara. Eu saí de campo assim que a partida acabou e eu fiquei quase uma hora sem conseguir enxergar ou falar direito, sacou? Eu fiquei uns 20 minutos sem enxergar direito, sem enxergar, cara. Que isso, cara? Eu tava tão tonto que eu fiquei um tempo sem conseguir enxergar e quando eu comecei a enxergar, eu fiquei um tempão com uma dor de cabeça bizarra, cara. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, mano. Foi muito... Caralho, como isso foi na pelada de São Cristóvão, cara. Foi lá mesmo? Foi lá na pelada de São Cristóvão. Na primeira partida. Que isso, cara? Tu não jogou a bola, tu tô contra o Chaca de Virgem, então, cara. Cara, irmão, foi a parada tensa, maluco. Cara, a dor de cabeça era monstruosa, maluco. Depois disso, eu nunca mais tentei jogar. Foi uma experiência muito traumática. Cara, eu mesmo, cara. Eu tava nesse dia. Tava sim. É porque ele saiu discretamente. Ele pediu pra alguém substituir e saiu discretamente. Eu fui lá depois ver o que que era. Entrou no lugar dele, né? Aí ninguém nem percebeu. Não, na verdade eu fiquei sabendo depois, só no carro que eu fiquei sabendo, quando a gente tava voltando pra casa, ele tava contando a situação aí. E aí eu fiquei sabendo dessa aventura. Vamos mudar o nome do Robin pra Shiryu, porque ele ficou cego, recuperou a visão. Eu não podia nem ir pro hospital, porque eu não ia conseguir nem dirigir e nem mexer no celular pra chamar um Uber, né, cara? Sinistro. Agora, eu tô lembrando de uma parada, cara, que eu fazia quando era jovem e que agora é totalmente impensável pra mim, que era cair sem me machucar. Cara, assim, sabia cair rolando, sabia cair, cara, caía de várias formas, cara. Eu nunca, tipo, era muito raro eu me machucar porque tinha caído num lance, assim, ou porque alguém tinha me derrubado, uma parada normal, assim, sabe? É, hoje em dia, cara, se alguém me derrubar ou se alguém tentar, cara, eu vou bonito no chão, cara. Vou bater de ombro no chão, bater de costas no chão. Cara, assim, o reflexo pra girar ou pra sair rolando acabou, cara. Acabou completamente. Alguém... Aí também é a infraestrutura da quadra. Quem joga numa quadra, que ela é praticamente tem um que não. Só eu jogo nessa quadra. Vocês não vão jogar futebol. Olha só. Só eu jogo. Com licença, você tá me interrompendo, seu... Ok. Zé Ruela. A gente joga numa quadra que é de cimento, com placas de cimento, tá? Onde elas são completamente desniveladas uma da outra. Ou seja, cada vez que você muda de placa, você tem que subir ou descer um degrau. Hoje em dia, a quadra é de taco coberto e o Fluff nem sabe, porque ele não vai jogar tem 15 anos. Calma, eu tô contando uma história. E aí, as laterais são grades que foram todas arrebentadas e ficam com aquela ponta pra dentro, sacou? Que se você errar e estiver jogando descalço, você fura o dedo. Arquibancadas e holofotes hoje em dia. E é por isso que o Chacal se machuca quando vai jogar lá, entendeu? Porque a gente joga no território nível hard. A gente não, né? Segundo você, essas duas semanas que eu não fui, eles fizeram um investimento muito forte no quadro. Duas semanas? Caralho, o moleque viaja no tempo mesmo, cara. É incrível. Se passaram duas semanas que tu não foi, cara, hoje você deve ter uns 5 anos e meio de idade, então, pela proporção. Parece coerente. Vamos prosseguir. Agora, uma parada que me intriga muito é a galera que fica velha e continua jogando como se fosse jovem, entendeu? Eu não sei se é porque nunca parou de jogar, então seguiu o ritmo sempre, entendeu? Mas, cara, é impressionante, cara. Lá onde eu trabalho tem um maluco que ele é tipo o Emerson Sheik, assim. Ele tem 40 anos. O Emerson Sheik tem mais, né? Mas esse maluco... Eu acho que não. O cara, ele tem 40 anos e ele corre, meu irmão, como um moleque, sacou? Ele corre muito, o maluco corre até o final, o tempo todo. Ele tem um problema de se lesionar de vez em quando também, né? Já tem 40 anos, então, pô, de vez em quando rola uma lesão. Mas, cara, ele não cansa, cara. Eu tenho a teoria de que é porque o cara nunca parou de jogar bola, sacou? Desde o moleque ele vem jogando, joga duas vezes por semana, pô, o maluco disputa campeonato, essas coisas assim, então ele sente menos o físico, né? Sente menos o desgaste. Eu não sei se vocês conhecem gente que é assim também, que tem mais idade e que não cansa nunca, sacou? Ah, tem o... O Pondo, que é mais idade. É isso. Não, cara, você não é novo, não. Alguém te enganou aí, cara. O Pluff tem dois palmos e meio de testa e fica aí metendo de novinho esse cara, mano. Na moral. De testa, cara. A gente dá os parabéns, mano. E parabéns, Navete, que dá meu número, né, que você ia falar. 2,5 palmos de diâmetro. Não, mas sério, cara, assim, aqui tá todo mundo ferrado, entendeu? Ninguém pode tirar onda com ninguém, não. O Pluff, na verdade, de vez em quando ele vai com aquela meia dele do Fluminense lá e pensa que é o Fred. Aí ele faz um gol maneiro e acha que, porra, tá novinho, entendeu? Tá... Nem o Fred tá novinho, cara. Pois é, nem o Fred tá novinho, cara. Que isso, cara? Não fala Fred... assim do artilheiro do Brasileirão. Como que ele não tá novinho, cara? Você não tá vendo se ele tá bebendo ou não? Ah, eu sabia que vinha, Desculpa, eu não pude deixar passar. Não resistia, né? Mas assim, cara, o Pluff teve uma lesão há pouco tempo também. Ele não joga os podres dele aí, mas a lesão do Pluff era o quê? Era no dedão, não era? Abriu não, a... mas não foi uma lesão. Isso aí foi um problema médico, não relacionado ao futebol. Não relacionado ao futebol. Foi no pé, mas não tem nada de futebol. Isso aí, exatamente. Vamos ficar assim. Ok. Vou deixar aí. Meu advogado me explicou essa resposta e assim ficou tratado aqui. Foi assim, há algum tempo o Pluff fez a extração da glande dele. E parece que nasceu outra no dedão do pé dele pra tentar, né? Ele só errou o lugar na hora que nasceu de novo. E aí ele ficou um tempão aí com a unha cravada aí, um problema sinistro, quase que ele teve que arrancar outra glande, mas aí ela destransformou e não precisou. Foi errado? É. Ou não foi? Destransformou? É, destransformou. Eu não entendi como isso funciona. Você quer elaborar? Não. Na verdade, a tua lesão ela se desabsteve da possibilidade de ter lesão. Agora eu entendi. Agora você explicou com essas palavras. Verdade, então ela continuou sendo uma lesão, porque se ela se desabsteve da possibilidade de continuar sendo uma lesão, ela continuou sendo uma lesão. Entendeu? Eu embolei também ou não? Não, é porque você usou um acraseado e aí mudou o sentido, entendeu? Ah, entendi. Entendi. E entendi que essa também vai ser a parte mais chata e confusa desse episódio. Mas vai ser muito legal. E eu achando que a lesão do Pluff era nos glúteos. Aí quando o Pão começou a falar, eu pensei que ele fosse uma dessa, mas ele realmente me surpreendeu quando trouxe a lesão pro pé. Geralmente a lesão ela vem de exercícios em músculos que não estão exercitados, porque eles não são preparados, entendeu? Ah, é verdade. Mas então tem alguns músculos que são muito difíceis de lesionar. Ah, entendi, muito bem observado. Falando em excesso, então, em falta de exercício, uma coisa que acontece com mais frequência, pelo menos eu noto, né, que acontece com mais frequência em pelada de gente velha, é a tal da cãibra, cara. Verdade, cara. Eu fui errado, maluco. Só quem já teve uma cãibra braba sabe a noção, qual que é o nível do desespero, cara. Doutor Robinho, dica pra cãibra. É, fica a dica, então, do grandioso doutor Galvão, né, cara. Pra cãibra é bom comer banana, né, cara. Porque, segundo ele, banana tem cálcio, né, cara. Isso aí. Deve ser bom. O Pluff ouviu esse conselho porque ele teve cãibra numa determinada área. Aí ele pensou que dava pra passar direto. Nesse dia eu achei que banana dava cãibra. Entendeu? Eu achei que fosse o contrário, mano. Você tava de boa, bem que ia ter uma boa cãibra aqui nesse lugarzinho. Tá falando do joelho, não é verdade? Do joelho. Com certeza, cara. Cãibra no joelho. Como é que você consegue uma cãibra no joelho? Eu não sei. Mas eu consegui uma cãibra no joelho. A cãibra aqui na orelha esquerda. Você ficou muito tempo ajoelhado, cara. É, Fluffy. Consegui uma cãibra no joelho e no músculo anterior da perna. Ao mesmo tempo, enquanto ele estava imitando um cachorro. Focar na lesão de outro. Vamos focar na lesão de outro. Focar na outra lesão, né, cara? Esquerda da Praça 15. Então. Você tá falando em lesão, cara? Uma parada que eu ficava revoltadaço quando eu era garoto, assim. Que era jogador de 20 e poucos anos que se lesionava. Ou então voltava. Início de temporada se lesionava, porque ficou um mês parado, sei lá, 3 semanas parado de férias. Cara, eu não entendia, eu falava, cara, eu jogo bola não sei quanto tempo por dia e não me lesiona. O maluco vai lá jogar 20 minutinhos e se lesiona. Ah, o cara ficou de férias. Pô, nas férias o cara ficou jogando pelada, cara. Tu acha que não? O maluco ficou fazendo um monte de besteira aí, fazendo as... Como é que o cara consegue ficar lesionado? E aí, cara, quando eu fiz 20 e poucos anos, aí eu entendi. Aí eu entendi. Quando 20 e poucos não, mas com 20 e muitos, não, cara, qualquer corridinha dava aquela sentir a coxa se não tivesse feito o aquecimento direito, entendeu? Não, se mas assim... Se não tivesse alongado... É foda, cara, mas até tô te cortando pra complementar o seguinte, essa geração, ela tá podre, cara. Tu vê esses moleques no profissional com 18, 19 anos, tudo bichado, cara, lesionado. Essa pois porra é. Aí é... Porra, cara, é ridículo. Antigamente, os moleques com 18, 19 anos, eles comiam a bola, tu chutava, tirava a nuca do moleque, ele continuava correndo, se driblava e baixava a tua mãe e fazia gol, cara. Hoje em dia não, hoje em dia nego, pô, sério mesmo, cara, só canela de vidro. Deve ser essa porra aí. O cara cresce tomando capo, chamito, essas porra nova aí, cara. Sério mesmo, o moleque cresceram podre. Exatamente, cara, você falou de chamito aí, o próprio Samito do Flamengo, o Samir, que era zagueiro do Flamengo, ele, zagueiro super promissor, muito bom de bola e se machucou 500 vezes, cara, antes de sair do clube, entendeu? Ele até foi vendido, foi bem vendido, etc, mas assim, é impressionante, cara, o cara ficou fora um tempão por lesão, sabe? Pô, 19, 20 anos, cara, é bizarro, cara. E como não citar o grande Podrinho, né, mano? Pô, Podrinho era demais, cara, se lesionava não, direto. Muito, cara, mas o moleque era de vidro. Não, muito. Nada, mano. Tem vários assim, cara, vários mesmo. Agora, o último que eu fiquei bolado foi esse lateral do Vasco, o Alan Cardoso. Porra, o moleque tem, sei lá, 15 anos. Porra, o maluco tá no Capris lá se recuperando de lesão. Vai tomar no cu, porra. Capris, porra, esse moleque tem que tomar um tapa na orelha e voltar a jogar, cara. Na época, em 97, o Vasco era cheio desses moleques, né? Entre eles, o próprio Pedrinho e o Felipe. E na época, o Pedrinho ainda não quebrava fácil assim. O Felipe nunca foi muito se quebrar, entendeu? Uhum. O moleque tomava um porrado o jogo todo, cara. E não caiu, não. Hoje em dia, qualquer merdinha aí fudeu, cara. Tem o que foi da seleção agora na Copa aqui no Brasil? O Oscar. Oscar, esse aí também, toda hora tá quebrado. Um que já não é tão novo assim, que toda hora se quebrava, que também jogava no Vasco, era o Carlos Alberto. O pessoal fazia a montagem dele lá com chinelinhos, caramba. Chinelinho, é, o pessoal aí do Boleiragem aí, na vitrine de um podcast aí, né? Mas é, deve ser mó ruim esse podcast, mas beleza. Não, sério, mas a galera se quebra à toa, cara, não dá pra entender. Deve ser, sei lá, dessa vez, potássio aí nos ossos do cara que tá faltando, entendeu? Não pode ser outra coisa. Pois é, né, cara? Pode crer. É, eu lembro muito bem desse dia, por duas razões. Na verdade, foi uma festa da minha família. Aí eu tô começando assim de propósito, tipo uma narrativa invertida. Era uma comemoração da família minha por parte de pai, né? E nesse dia tem uma final Vasco e Flamengo. Uma final aí que rolou uma mandinga, um pombo. A bola bateu no pombo, entrou no ângulo e o Petkovic tava correndo que nem um filho da puta e o Vasco se fudeu. Então, nesse dia, cara, exatamente nesse dia, teve um futebol da minha família, né? E nesse futebol eu ainda era moleque, na época eu era goleiro, né, eu agarrava e tal, eu agarrei, né, molequinho no futebol da família. Um primo meu, não é um primo direto, primo assim, primo do meu pai, sabe como é que é? Aí acaba sendo meu primo também. Uhum. Ele tava de lateral. Eu lancei a bola com a mão pra ele, né, na lateral, pra ele continuar correndo. Aí veio um outro primo qualquer de quarto grau, deu um carrinho assim na direção dele, ele deu aquela puxada pra cima com a bola pra continuar correndo, né, por cima do carrinho. Uhum. Porque ele pisou no chão, cara, do nada, ele tava bem, tava em pé, mas do nada ele caiu e começou a se contorcer desesperadamente e tal, e todo mundo, caraca, o que aconteceu, cara, teve um ataque do coração e tal, não sei o que, cara, todo mundo correu pra cima, né, eu inclusive, quando eu me aproximei, ele tava segurando a panturrilha dele, e parecia que tinha um alien dentro da panturrilha dele, cara, ele teve uma cãibra tão bizarra na panturrilha que ela tava tomando várias formas, assim, tipo, ah, agora um caminhão, agora um jato, agora a cara do Kleber Leite, sabe qual é? Então ela tava, tipo, mexendo pra várias direções, bizarramente, assim, e aí, sério, imagina assim, tipo, abrindo o mar, assim, na panturrilha do cara, sabe? Caraca. Lá dentro. Sério mesmo, cara. Parecia que tinha um verme muito gigante, assim, dentro da panturrilha dele. E ele, porra, chorando de dor. O cara tava roxo, assim. E tu vai fazer o quê, cara? Que tem como... Tu vai esticar a perna do cara na situação dessa pra sair rasgando todos os músculos do cara, entendeu? Porque tá tudo comprido. Pois é, né? É, tá, pode crer. Ah, tem que esticar aqui, ó. Que não é você que tá esticando, cara. É sério, é foda, cara. Não, é sinistro, cara. Ah, essa daí foi a pior que eu já vi, cara. Pra mim, aquilo ali foi algum trabalho que alguma ex-namorada fez pra ele. Não pode ser. cara, assim, eu sofro com quebra de vez em quando. Só que raramente é jogando bola. Às vezes eu percebo, eu consigo sentir o princípio da cãibra. Aí eu paro, entendeu? Eu falo, cara, se eu correr mais, sei lá, alguns passos eu vou ter uma cãibra. Eu paro, já peço pra sair. Mas às vezes eu tenho cãibra, cara, em momentos que me complicam. Sei lá, tipo, tô na praia, alguma coisa assim. Eu tenho cãibra. E às vezes eu tenho cãibra dormindo, cara. É uma parada muito desesperadora, cara. Eu já tive desesperado também. Desesperado, cara. É bizarro. Você já tiveram cãibra na sola do pé, cara? Já. Caralho, aí, é a pior que tem, cara. É a pior que tem. Que tem esse espacinho aqui entre essas duas partes aqui que você pisa, né? Que tem aqui embaixo dos dedos e no calcanhar. Aí tem um músculo aqui entre uma parada e outra. Essa parada parece que vai arrebentar, maluco. Aí, pois é. Cara, fica igual a pedra, cara. É muito bizarro, cara. Aí, putz, grilo. Pô, só de lembrar eu sinto Pô, foda, cara. Isso é coisa de idade mesmo, cara. É coisa de velho pra cacete. Isso é coisa de velho mesmo, cara. Ficar discutindo onde é a localização da câimbra. Não, e isso é coisa de velho, não de jogador de futebol velho, né? Porque, pô, uma coisa é você ter câimbra jogando bola, outra coisa é você ter câimbra dormindo, né, cara? Você não podia estar numa situação mais relaxada do que essa. Eu tinha muito mais câimbra quando eu era novo, pra falar a verdade. Agora, depois de velho, tinha muito mais. Mas aí o pessoal fala que é por causa do... que é a fase de crescimento e tal. O pessoal... É a banana que você tá comendo muito mais agora. É isso aí, é pouco tempo alto. Tá ingerindo banana por vários lugares, né, cara? Que isso. Eu tinha muita câimbra quando eu nadava, cara. Fazendo natação é tenso, cara, porque câimbra dentro d'água parece que dói mais, cara. É bizarro. E quando você corria e pedalava, não dava? Não, raramente, raramente. É a piada do Rabinha! Atleta! Quando você nadava, não dava, é muito estranho. Era pra ser aquela piada velha do Rodrigo, né? O cara pedala, pedala, não é nada, não é nada. Até a piada é velha nesse programa. O câmbio não é piada, mano. Mas, cara, chega lá o Geraldo Magela, assim, no meio da piada, a câmera assim, no pescoço do cara, o cara não consegue terminar a piada. Essa piada foi tão ruim que me deu câimbra. Essa piada é tão boa quanto pintar com Lux Color. Agora a gente tá falando aqui só de derrota, não sei o que, coisa e tal, de parada que, pô, a gente não aguenta mais fazer, ou de momentos que a gente se lesiona. Mas, assim, tem outras coisas de gente velha que estão relacionadas ao futebol também, né, cara? Aquelas manias e exigências, né, cara? Quando você é novo, você quer jogar bola. Você joga com latinha, você joga no asfalto, você joga no campo com mato. Exatamente. Pô, o gol pode ser um portão de alguém, pode ser um chinelo. E quando você fica mais velho? Quando você fica mais velho, você fica cheio de exigência, né? Tipo, adulto não joga golzinho na rua. Adulto não brinca de um toque no portão de ninguém. Imagina, pô, tu tomando esporro da vizinha com 30 anos de idade, entendeu? Tipo, isso aí não acontece, entendeu? Quem joga com bola dente de leite? Ninguém joga. O que, que o adulto faz? Pô, o adulto vai lá, aluga uma quadra, aluga um campo, sacou? Tem que gastar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Aí, pô, o adulto tem que comprar aquela chuteira cara. Pô, comprar chuteira... Cara, essa parada aí de chuteira é um negócio que me deixa revoltado, cara. Eu fui começar a jogar bola depois de muito tempo sem jogar, e aí tive que comprar um tênis, né? Fui jogar no salão, não sei o que. Pô, tênis de salão, comprei o mais baratinho conhecido que eu achei. Aí, depois de um tempo, fui jogar society. Aí, pô, jogar society perto do trabalho, trabalho em Botafogo. O que que eu fui fazer? Pô, vou comprar chuteira no shopping no dia do futebol, né? Pô, vou ficar saindo de casa pra comprar chuteira? Pô, vou comprar no shopping lá em Botafogo mesmo, no caminho do futebol. Pá, no dia tá tudo certo. Chego no shopping, cara. Nenhuma chuteira abaixo de R$400. Eu vi, cara, pra que que eu preciso disso, cara? A chuteira vai me fazer jogar melhor, cara? Pô, eu vou gastar grana violenta na chuteira pra jogar o mesmo futebol de sempre, sacou? Não vai melhorar em nada meu desempenho. Eu falei, ah, não, cara. Cara, se você comprar a chuteira certa, você vai jogar igual o Cristiano Ronaldo, cara. É verdade. Ah, é? Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui porque é mó vacilo, e vocês não conhecem também, então não vai adiantar falar. Ele é meio inteligente demais, assim, pra não usar outro termo. Uma das coisas que ele falou, uma das telas que ele mandou, é que ele tinha uma chuteira da Nike que fazia ele correr mais. Mas eu entendo, cara. Pô, olha só, se você compra uma chuteira de R$50, você não precisa se esforçar tanto. Mas se você compra uma chuteira de R$600, mano, você tem que fazer valer, mano. Então você vai correr, você vai jogar, vai fazer gol de bicicleta. Pô, meu irmão, tem que justificar. É um incentivo, né, cara? Tem que justificar, é. Então eu acho que eu vou comprar uma chuteira da Nike aí que venha com tornozelo junto. E de repente vai funcionar melhor pra mim. Pois é, compra uma chuteira especial. Uma chuteira, vou mamar a chuteira. Cara, e assim, eu até lembrei falando disso, que a Nike, acho que a Nike lançou uma chuteira agora que vem com tornozeleira. Você já viu nessa parada? Eu é aquela digo, chuteira, cara, que tem um caninho aqui. Aquilo é a maior enganação do universo, cara. Só se você tiver, tipo, 15 quilos, que aquela porra ali vai impedir você de torcer teu tornozelo, ou vai amenizar alguma coisa. É uma chuteira que parece uma botinha, porque ela tem um micro neoprene, uma parada em cima, pra simular uma tornozeleira, entendeu? Ah, é basicamente a chuteira da Barbie. Aquilo é um artigo de moda, cara. Aquilo é uma chuteira de cano alto. É isso aí. Você não pode usar bota no futebol, sacou? Aí você bota aquela chuteira de cano alto. Não pode, não? Vai no meio dos empreiteiros lá e jogar uma pelada pra tu ver se não pode usar bota, né? Pode escrever. Pô, o Papai Noel, tu acha que bota o quê? O chuteiro de verdade? Com certeza não, pô. Joga aquela botinha dele mesmo, pô. Tá de bobeira? No mundo onde ele existe é assim mesmo. Como assim? Não, desculpa. Não. Eu tava brincando só. Tá bom. Tá bom. Vocês têm frescuras desse tipo? Não, só jogo com bola da Adidas. Senão, prefiro nem entrar em campo. Vocês têm essas paradas. Pô, que absurdo, cara. Pode ser bola da Nike também, pô, tá certo. Cara, eu não tenho e fico puto. Fluff tem. Pode falar aí. Não tenho. Na verdade, cara, eu não tenho bola da Nike, não. Nunca tive, na verdade. Eu tive da Adidas e tinha aquela mini bola de treino, sacou? Que é uma enganação. Que você compra ela pequenininha, que eles dizem, não, se você souber dominar muito bem essa bola aqui, quando você for jogar com a bola grande, você vai ser um deus do futebol, um gêmeo do futebol. Ah, entendi. O engraçado é que todo velho joga com as bolas grandes, né, cara? Acaba acontecendo, gente. Elas descem e ficam grandes, pô. É normal. É natural da vida, né? Aliás, o Plano não citou, mas as bolas preferidas dele são as grandes e peludas. Mas é... Não, ele gosta de bola ardida, pô. Ele gosta de bolas ardidas. Tem bola ardida. É, também. Cara, mas tem gente que faz as paradas assim. Não, só jogo se tiver jogo de camisa ou jogo de colete. Assim, pô, jogar com cada um com a camisa que chegou é inadmissível, sacou? E aí, tipo, time de camisa, time sem camisa. Não, tem que ter o jogo de camisa. Vou te falar que nós aqui, pelo menos, somos muito pouco exigentes. A gente joga com aquela bola porcaria que o pombo leva. E não fica reclamando, entendeu? É a bola que vocês compraram. É, sem goma, a parada meio murcha de um lado, meio cheia do outro. Não sei como ela consegue fazer isso, cara. Ela fica... Parece um bumerangue a bola. Você que eu vou fazer, porque essa bola estava perfeita. Pra você ver. Perfeito, tá bom. Vai jogar bola. Cara, é porque ele compra a bola que resiste melhor naquela quadra, entendeu? Tem que ser a bola que aguente a quadra que a gente joga. Não, mas agora que a quadra tá com taco, agora não tem mais problema, né? Exatamente, é a loja da taco. Tá. Mas assim, a bola vem... cercada de corrente, sabe como é que é? Pra poder ela resistir por algum tempo, cara. É bizarro. Tem um chequeio na bola. Tipo, pra jogar na neve, sacou? É bola de futebol canadense, né? Couro de rinoceronte que a bola tem. Pra poder segurar ali um pouco. Resistir, pode escrever. Terreno de Mad Max, cara. São Cristóvão. Pode escrever. Cara, então, esses dias, com todas essas lesões, essas merdas que eu venho passando aí, tentando jogar futebol, eu me peguei pensando. Eu já falei o que eu tava pensando, né? Eu me repito, é coisa de velho. Eu fiquei pensando, cara, como é que vai ser daqui uns 20 anos, assim, quando eu quiser jogar bola? Será que eu vou conseguir jogar bola? Será que, porra, eu vou ficar só assistindo algum campeonato, completamente, sei lá, não mainstream, tá ligado? Ficar vendo, tipo, o campeonato sueco e lembrando como é que era bom quando eu podia jogar bola? Ou será que eu vou ficar tentando jogar bola em condições caquéticas, assim, tipo, usando alguma parafernália? Será que até lá já vão ter inventado um transplante completo de perna? Sabe qual é? Porque eu vou precisar de alguma coisa assim, cara. Do jeito que eu tô, no gráfico que eu tô, com certeza aí, sei lá, acho que mais 10 anos vai ser o deadline pra mim. Acho que eu não consigo mais do que isso, não. Vocês já pararam pra pensar nisso? Cara, eu já pensei, cara. Eu imaginei que daqui a uns 20 anos eu não ia nem estar mais jogando futebol, cara. Eu ia estar falando sobre futebol pra pessoas desconhecidas na internet. Ah, não. Peraí. É isso que você tá fazendo agora, né? O futebol foi há 2 anos. Um pouco mais. Eu tenho um pouco mais de tempo aí. Às vezes eu imagino, cara, que daqui a 20 anos eu vou estar jogando melhor do que eu jogo agora e com mais disposição. Porque aí eu vou ter 20 anos de prática ininterrupta, entendeu? De futebol, que é uma parada que eu não tenho. Eu imagino que se eu continuar jogando, daqui a pouco eu vou pegar o ritmo finalmente, entendeu? Eu vou passar a jogar igual esses coroas que a gente vê. Porque, na verdade, daqui a 20 anos, a gente não vai estar tão velho assim, entendeu? Eu vou estar bem velho, a gente pode ter a mesma idade, né, no papel e tal. Tô falando assim, a conta aparenta, né? Eu vou estar bem velho. Ah, sim, entendi. Eu espero estar numa condição física legal, razoável, pelo menos. E aí, pô, tá jogando a pele de futebol. Porque, cara, eu vejo muito futebol de coroa por aí, né? E, pô, os caras correm bem. Uma vez eu fui jogar, cara, um futebol de coroa. E aí, eu tinha o quê? Uns 25 anos na época, eu tava sem jogar há uns 6 anos já. Aí eu fui jogar esse futebol de coroa, todo mundo tinha 50 pra cima, entendeu? Aí começou o futebol, não sei o que, coisa e tal, comecei jogando no meio. Daqui a pouco fui cabeça de área. Daqui a pouco tava na zaga. Aí vão, pô, mas tu tá recuando cada vez mais, tá recuando cada vez mais. Eu falei, não, cara, vocês que são garotos, tem que correr por mim. Ah, os caras correram, cara. Caraca. Os coroas estavam correndo bem mais do que eu. Eu falei, caraca, eu tenho 25 anos, mano. Os coroas de 50 estão correndo mais do que eu. E foi divertido, foi divertido. Foi uma lição de vida aquele futebol. Eu acho que o dia que você fala isso, ó, oh, vocês que são garotos, corre aí, tá? Não sei que você bateu 3 vezes no tatame pra vida. Eu falo isso do futebol. Caralho, cara. E o Pluff nada, né? O Pluff não tem. Eu não tenho medo de ficar velho em relação ao futebol, não, cara. A hora que não der pra jogar, eu vou parar de jogar, velho. Mas até lá, de repente, vocês já inventaram um negócio que você joga na sua mente, tá ligado? Você põe um aparelho que. Negócio que você joga na simula. Já inventaram, entendeu? Cara. Vocês todos são o Neymar, tá ligado? Aí você se sente o Neymar ali num campo virtual e a sensação vai ser a mesma. Né? Eu tenho um aparelho que simula isso aí de jogar futebol aí no campo virtual, chama videogame. Não, eu estava falando do negócio mais futurístico, mas. Ele quer que mais real. No futuro. Ele quer jogar FIFA em VR. Exatamente. Jogar FIFA em realidade virtual. É. Controlar com meus neurônios, entendeu? Não com meus dedos. É, eu ia te falar, cara. Você, no FIFA você tem que jogar com os neurônios também, cara. Se você usar só os dedos, não adianta, não. Ah, não? Quando tu falou pra ele que não era só usar os dedos, ele já tava até pegando o utensílio que ele ia usar. A grande verdade é que o Pluff ia lá e ia selecionar o perfil do Richarlison pra ver como é na carreira do Richarlison. Ai, meu Deus do céu. É uma pena que você não se absteve de soltar essa piada. É uma pena. Eu não, eu me desabstei. Ele desabsteve. Eu percebi. Eu percebi. Mas é engraçado, né, não, cara? O Pluff vivendo assim a realidade do Richarlison, principalmente depois do jogo. Eu acho que o Richarlison é aquele que ia jogar com o perfil do Pluff. Eu também acho, cara. Acaba sendo assim. Pluff é muito mais pegador. Tá na hora de montar o seu perfil aí e disponibilizar como DLC pro Richarlison. Vou fazer isso. Cara, antes que a gente gaste mais nosso tempo e se torne mais velho sem jogar bola, apenas gravando podcast, eu acho que é o momento de encerrar esse incrível, maravilhoso, idoso programa, né, cara? Eu estava velho e cansado de gravar esse programa, porque já são quase meia-noite e essa hora do velho, eu, como bom velho, estarei roncando, já era pra estar roncando. Mas eu agradeço a presença de todos nós, eu agradeço mais um dia de vida, ainda não morri. Eu agradeço você, ouvinte. Caralho, que bagulho clichê, né, cara? Essa é mais velha que andar pra frente. Mas, gente, pô, obrigado, cara. Obrigado a todos, obrigado à vida, obrigado ao mundo, obrigado aos velhos. Obrigado. É isso aí, ouvinte. Sejam velhos e joguem na grama sintética. Então é isso, meus jovens. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado também pela participação dos meus coleguinhas. E é bem por aí. Tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou. Câmbra. Começando então mais uma leitura de e-mails aqui no Boleragem. A gente tá percebendo aí que realmente esse mês de fevereiro deu uma caída, né, cara, na participação da galera. O pessoal mandou menos e-mail, mandou menos recado, a galera ficou mais tímida, não entendi o que aconteceu, não. Tá todo mundo curtindo o carnaval mesmo, foi isso? Pois é, cara, o carnaval foi muito bom ou foi muito ruim, cara. É, deve ser alguma coisa por aí. Lá no post no blog, cara, a gente recebeu um comentário apenas. Foi um comentário bem curtinho do nosso querido Gabriel sem sobrenome, que ele simplesmente disse que esse cast foi envolvente. Eu acredito que sim, né, cara? A gente falou sobre superstições no último episódio, né? Foi um assunto bem interessante. E o Gabriel deixou esse recado pra gente lá. E teve mais ouvintes participando com a gente, interagindo lá no Facebook. O primeiro deles foi o Carlos Eduardo, que disse: aí sim fomos surpreendidos. É verdade, cara. Todos fomos surpreendidos, o episódio saindo no meio do carnaval, né? Pois é, cara. Apesar da gente saber que a data do lançamento era essa, nem a gente mesmo levava fé. Como assim? Eu acreditava, eu sempre acreditei. Eu tive minhas dúvidas. E além do Carlos Eduardo, quem deixou um recadinho pra gente lá também foi o Nato Duarte, cara. Ele mandou o famoso: hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Tão característico das nossas aberturas, né? Pois é. E a gente teve mais participação também no Facebook, cara, porque o Bruno Tarrini mandou um recado pra gente lá, privado, no Facebook, mas eu vou ler aqui porque eu sou indiscreto. Que isso? E ele diz o seguinte: fala, galera do Boleiragem, beleza? Eu comecei a ouvir o cast a partir do episódio 16, sobre contratações improváveis, e a partir daí comecei a acompanhar os demais episódios. O meu episódio favorito é o episódio sobre violência no futebol. Não que violência no futebol seja uma coisa legal, mas é algo que me faz lembrar de uns porradeiros épicos, como Corinthians e Palmeiras em 99, e São Caetano versus América do México, fit torcida, e não tem como esquecer aquilo. É verdade. Sobre o cast de superstição, eu tenho algumas lembranças de jogadores que tinham algumas manias antes e depois de entrar em campo. O ex-goleiro da Dinamarca da Copa de 98 tinha mania de entrar em campo após os jogos e de ficar agachado debaixo da trave refletindo sobre o jogo. Gomes, ex-goleiro daquele Cruzeiro do Capeta de 2003, tinha a mania de dar dois chutinhos em cada lado da trave e um pulinho no meio do gol, o que devia dar certo, porque aquele cara agarrava demais. Realmente, ele agarrava muito e o time do Cruzeiro era monstruoso. E mais recentemente houve um caso em Ruanda em que o goleiro de um clube foi acusado de fechar o gol por ter feito um ritual de magia negra. Ele manda um link aqui pra gente sobre essa matéria especificamente. Ele finaliza com: bom, galera, é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Cara, esse lance do ritual de magia negra de Ruanda foi muito bizarro. E na verdade ele foi o motivador da gente ter feito esse episódio. Porque eu tava conversando sobre esse lance, sobre esse caso, né, no futebol, depois do trabalho, com um amigo lá, o glorioso Zé, que já ouviu alguns episódios nossos aí também. E ele levantou essa bola desse episódio da feitiçaria lá no jogo de Ruanda, e a federação puniu o jogador lá por bruxaria, cara. Uma parada inacreditável. Cara, e aí, por causa desse caso, que eu pensei em fazer um episódio sobre superstições, entendeu? E trouxe o tema pra galera. Se isso pegasse aqui no Brasil, o Vasco tava ferrado, né, cara? Com o Pai Sandu, é, com o Pai Sandu, jogo, não, é sinistro. Haja punição. Na verdade, assim, a federação vai punir todos os atletas que praticarem bruxaria em campo, sacou? São 3 jogos de punição e mais uma punição em dinheiro, cara. Uma multinha aí que a galera vai receber. Bizarro, né, cara? É, cara. Sinistro. E os e-mails, cara? Os e-mails que a gente recebeu? Então, cara, os e-mails eles também estão deixando a desejar, cara. Assim, não foram tão poucos quanto os comentários, né? Mas foi o dobro, que nesse caso não significa muita coisa. A gente recebeu um e-mail do Patrick Tales, nosso amigo aí que tem participado bastante aí nos últimos episódios, né? É verdade. E ele diz assim: o meu jogo mais marcante foi um jogo gringo, Alemanha e Argélia, Copa do Mundo do 7-1, quer dizer, 2014. Nunca vi um jogo tão aleatório me dar mini infartos. Acontece, futebol tem dessas, né, cara? Às vezes um jogo que a gente pouco espera alguma coisa, a gente acaba se surpreendendo e achando muito bom, né, cara? E assim, foi legal porque ele complementou aqui, não necessariamente sobre o tema, mas ele respondeu a pergunta do ouvinte Bola Cheia do episódio passado, cara. Isso é maneiro, a gente quer aproveitar também e sugerir que mais ouvintes façam isso, né, cara? Porque isso gera dinâmica pro episódio, acho que fica legal. É verdade, cara, a gente tá tendo interações entre ouvintes no programa, olha que bonito, cara. Agora, a gente falou do Bola Cheia aí, a gente tem que aproveitar agora e ler, tipo, o e-mail dele, né, cara? O Bola Cheia da semana. Mano, o excelentíssimo Gabriel Sem Sobrenome. É isso aí, cara. O Gabriel Sem Sobrenome, que começou lindamente o e-mail dele dizendo: cast excelente e envolvente. Eu adoro essa palavra. Excelente ou envolvente? Excelente, obviamente. Mas envolvente também é uma boa palavra. E ele diz: É bom ver o Bluff de volta. Sobre superstições, eu só tenho uma, ou melhor, eu tinha. Hoje eu já não ligo mais pra isso. Que era, se o time estivesse vencendo, eu tinha que ficar parado na mesma posição o jogo inteiro. Cara, ele escreveu parada aqui, o que me deixa um pouco assim, né? Sem saber o que ele quis dizer com isso, se ele tava querendo se denunciar, né? Mas vamos seguir, né? E ele continua assim, tentei dar nota pra vocês lá no iTunes, mas nem consegui. Não estou muito familiarizado com esses tipos de ferramentas. Poxa, meu cara, seu gesto foi nobre, cara, mas você tem que conseguir, cara. Tenta lá de novo. Eu sei que você consegue, eu confio em você. Exatamente, cara. Assim, esse negócio do iTunes é meio complicado, porque assim, se você tentar acessar o iTunes pela web, você realmente não vai conseguir dar nota, cara. Isso é uma parada muito escrota. Mas, infelizmente, você tem que baixar o aplicativo do iTunes lá no computador, entendeu? Tem que baixar o programinha, rodar. Se você não tiver uma conta, tem que criar uma conta no iTunes, entendeu? Se logar lá pra poder dar a nota e fazer o comentáriozinho. Eu sei que isso é um processo meio chato, mas assim, ajuda muita gente e é de graça, né? Sim, você não precisa ter iPhone, não precisa ter Mac, não precisa ter nada da Apple pra poder criar uma conta no iTunes. Isso é um ponto importante. Só tem que baixar o programinha lá, criar a sua continha e deixar aquele comentário bonito pra gente. Aproveita se você ouve outros podcasts também, deixa lá um comentário pra eles também, entendeu? Não é um pedido exclusivo, isso é legal pra fazer a mídia crescer também. E ele diz que ele tem uma pergunta, segundo as palavras dele, meio bosta. Mas tá aí. Qual foi a melhor equipe rival do seu time que vocês viram jogar? Espero que tenha dado pra entender a pergunta e desculpa o e-mail curto e sem muito conteúdo. É que os dias estão muito corridos. Valeu. Cara, com certeza deu pra entender a pergunta. E o e-mail não foi curto não, cara. Foi bom. Vou te dizer o seguinte. A pergunta que você fez é até difícil de responder, assim. Eu fiquei tentando puxar na minha memória, mas se eu não me engano, cara, Eu posso falhar nessa, tá? Porque a minha memória realmente não é muito boa. Mas, pelo que eu me lembro, eu vou considerar que... Eu vou considerar a rival do meu time os três outros grandes clubes do Rio, né? Então, dentre eles, eu acho que a melhor equipe que eu vi jogar foi o Vasco de 98, cara. Porque... assim, era um time realmente forte, era um time que não devia nada a nenhum time do Brasil e dificilmente devia alguma coisa também aos times estrangeiros, sabe? Inclusive os principais clubes europeus. Acho que era uma equipe de alto nível mesmo, assim. Pelo que eu consigo recordar, assim, um time que tinha Carlos Germano no gol, entendeu? Tinha Mauro Galvão e Edivan na zaga, tinha o Felipe, Juninho Pernambucano e Pedrinho jogando. Cara, o Ramon era daquele time, muitas vezes era reserva. O Ramon sempre foi um excelente jogador, sério. O ataque desse time era Edmundo e Evair, cara. Donizete e Luizão eram reservas. Era um time que era comandado pelo Antônio Lopes. Então, assim, era realmente um time muito forte, cara. Pode ser que o Vasco tenha até conseguido montar uma equipe ou outra com, sei lá, tipo, adicionou um Romário aí em algum ano aí maluco e ficou melhor do que isso, mas não teve o mesmo poder, assim, nem o mesmo magnetismo que esses caras colocavam em campo no final de 97 e em 98, né? Esse time foi campeão brasileiro em 97 e foi campeão da Libertadores em 98. Então, foi um time muito forte mesmo. Pois é, cara, esse time era incrível e eu sinto saudades até hoje. Volta o Vasco de 98. Não volta não, vai ficar por lá mesmo. Cara, o pior é que vários desses jogadores, se voltassem hoje, ainda talvez dessem um caldo. Pô, cara, vou te dizer que, assim, não me surpreenderia se o Juninho Pernambucano estivesse jogando muito bem até hoje e o próprio Edmundo, cara. O Felipe e o Pedrinho estão tão velhos, mas eu acho que pro nível do futebol de hoje eles podiam também dar um caldo aí. Ainda mais no time do Vasco atual, né, cara? Que é aquela bosta. Sacanagem. Eles pararam não tem muito tempo e eles ainda estavam em bom nível quando eles pararam. Sim, principalmente o Juninho. O Pedrinho também ainda tava jogando muito bem quando parou. Na despedida dele, ele jogou tão bem que a torcida ficou triste, cara. Foi bizarro. Foi o Vasco e Ajax, ele dando lençol no craque dos caras. Sabe? Foi uma parada bizarra, assim. Foi um jogaço do Pedrinho, cara. Sinto falta dele aí jogando também. É, eu não sinto nenhuma falta do Pedrinho, não. Mas diz aí, cara, e o seu time, o melhor time que você viu jogar do rival? Então, cara, dentre os rivais, eu usei o mesmo critério que o senhor doutor Chacal. E escolhi aqui um dos três grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Fluminense e Madureira. E o melhor que eu vi jogar foi o Flamengo de 2009, cara, que tipo, foi o time que foi campeão brasileiro e que tinha grandes nomes aí no elenco, né, cara? A gente começa com uma parte complicada, porque tinha o goleiro Bruno no gol, né, cara? E depois a gente viu no que foi dar a carreira dele. Agora ele tá retornando ao futebol em volta a muitas polêmicas. É verdade. Mas esse é um assunto pra uma outra ocasião, né? Mas eles tinham, além disso, cara, Léo Moura e Juan, que eram incríveis na lateral, estavam entre os melhores do Brasil, se não fossem já os melhores na época, né? É, eles eram considerados os melhores laterais em atividade no país, os dois chegaram à seleção naquele ano, e foi estranho, né? Porque nenhum dos dois voltou a jogar daquele jeito nos anos seguintes, entendeu? Sim, tinha ali o Kleberson, que foi volante de seleção brasileira, sabe? Pô, o Willian era o jogador que mais fazia desarmes no futebol brasileiro naquela época, né, cara? Então ele tava destruindo. Só que assim, o time ainda tinha Petkovic, Ibson e Adriano, né, cara? E o Emerson Sheik, sabe? Que ainda tava jogando bem na época, sabe? Só Petkovic e Adriano ali já eram suficientes pra você destacar muito um time naquela época. E os dois jogaram demais em 2009, cara. Qualquer um dos dois ali poderia ter carregado um time pra uma posição de destaque no cenário nacional, pelo que eles jogaram naquele ano, e eles jogaram no mesmo time, né, cara? Então foi realmente um time que tava jogando muito bem. Pode crer, cara. Eu gosto muito também do Flamengo desse ano, entendeu? De 2009, obviamente porque foi o Flamengo campeão brasileiro pela última vez. E eu acho que essa sua escolha tá bem feita aí, cara. Eu concordo aí contigo que possivelmente foi o melhor Flamengo que você conseguiu visualizar nos últimos anos aí. E aí a gente queria deixar também, né? Tipo, como a gente comentou, pros ouvintes aí na próxima leitura de e-mails, ver se alguém aí se arrisca a dizer qual foi o melhor time de um rival que você viu jogar. É isso aí, cara. Participem aí, comentem com a gente, mandem e-mails, suas opiniões. A gente gostaria de saber o que vocês acham. Inclusive, se você é de fora de Rio e São Paulo, melhor ainda, porque aí a gente começa a ter mais participação de gente trazendo informações dos estados que a gente não tem acompanhado tanto, né? É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar também é a escolha do ouvinte bola cheia desse episódio, né? A pessoa que vai poder fazer uma pergunta no episódio seguinte. Visto que a gente teve poucas participações, eu acho que quem se destacou mais dessa vez novamente ficou claro, né? Quem foi? Foi o Gabriel sem sobrenome de novo, né, cara? Porque ele, além de mandar um e-mail, comentou. É, e além disso, ele tentou dar uma nota pra gente no iTunes. Ele, infelizmente, não conseguiu, mas ele vai conseguir na próxima vez, entendeu? Pois é, cara. Assim, ele tá tentando, tá fazendo a parte dele, tá colaborando de várias formas diferentes, né? Eu acho que isso é importante. É, tá mostrando vontade aí, cara. É o ouvinte bola cheia mais uma vez, cara. Não tem como fugir, não. E, pô, os outros ouvintes precisam reagir aí, que senão vai começar o monopólio aqui do Gabriel sem sobrenome, galera. Pois é, cara. Dessa vez até o Patrick Tales fez uma jogada inteligente aqui, que ele, pô, respondeu a pergunta do ouvinte bola cheia, criando interação entre os ouvintes no programa, o que já é legal ter interação entre os ouvintes nos comentários, né? Mas direto no programa, assim, pô, foi uma sacada incrível, né? E tá participando bem também. Patrick Tales tem grandes chances aí de ser ouvinte bola cheia nas próximas semanas. É isso aí. Acho que com isso a gente conclui todos os recados aí desse último episódio. E, Robinho, você tem alguma sabedoria aí, alguma dica pra galera, alguma mensagem importante que pode mudar a vida das pessoas? Hoje não. Que vacilo.